Que merda é essa? Bicho, de onde veio tanta formiga? Formiga? Que tipo de formiga fica desse tamanho? Isso aí tá muito esquisito. Como é que vai ter formigueiro no quarto andar? Eu vou ter que tirar a mesa daqui. Parece que elas estão comendo a madeira da mesa. Essa porra é formiga ou cupim? Tem que ver de onde esses troços estão vindo. Não tem como ter formigueiro aqui dentro de casa. Vai seguindo o fluxo delas que eu vou levar a mesa lá pra área. Acho que elas fizeram um ninho no tampo da mesa. Que desgraça! Não para de sair bicho dessa porra! Elas estão subindo pela lateral do prédio. Eu nunca vi tanta formiga assim, e subindo dessa altura. Pior que não adianta fechar a janela que elas passam pelas frestas. Eu tô achando que elas fizeram buraco no concreto. Olha pro chão. Não dá nem pra pisar. Tá parecendo o ataque das formigas gigantes. Será que a gente vai ter que se mudar de novo? Não, não, não, não. Se a gente não se mudou com a infestação de pombo, não vai ser formiga que vai mandar a gente embora. A gente tem internet, a gente vai conseguir uma solução. Tá. Vou dar uma olhada nos outros cômodos. Espero que elas não tenham invadido o quarto do... Coiso! E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Para você que chegou aqui meio sem querer e não faz ideia do que você está ouvindo, o Não Pode Tocar é um podcast voltado para teoria, história, crítica e prática de arte, ou não. A gente tenta lançar episódios toda semana, mas no fim das contas, nossa periodicidade se resume a quando der. Mas que tipo de coisa você vai receber de vez em quando, caso você assine o nosso feed pelo agregador ou pelo e-mail? Primeiro, os nossos episódios oficiais, que são divididos em temporadas. Essa é a nossa primeira temporada, porque a gente nasceu ontem praticamente. Para começar, a gente pensou em fugir um pouco do formato de mesa redonda, que é a base da maioria dos podcasts, e brincar um pouco com edição, captação e formatos. Os primeiros episódios foram de leitura de crônicas, com comentários e indicações das criaturas que compõem o Não Pode Tocar. Cada episódio oficial se inicia com um pequeno audiodrama, e essas historinhas têm continuidade de um episódio para o outro. Aliás, é bom lembrar que é interessante você usar fones de ouvido nesse ponto, para poder aproveitar melhor a ambientação. Enquanto a gente pensava esses episódios, esses primeiros episódios oficiais, aos poucos surgiram alguns spin-off. O primeiro foi o Não Pode Chorar, que é como nós chamamos os episódios em que uma das criaturas reclama da vida e conta as desventuras muito loucas, desagradáveis e às vezes bem-humoradas dessa vidinha. O segundo spin-off nós chamamos de O Manda Áudio, que é como nós recebemos mensagens de áudio, textos, desenhos, vídeos, fotografias e objetos de ouvintes e tentamos dar uma resposta criativa. Provavelmente vem um terceiro formato de programa nas próximas semanas, mas eu não vou prometer para não dar errado. O fato é que um dos nossos principais interesses ao fazer podcast é experimentar essa mídia, brincar, se divertir e, ao mesmo tempo, produzir conteúdos que falem um pouco sobre o mundo das artes pela ótica da galera das artes. Das criaturas que formam o Não Pode Tocar, tem tanto gente com formação e alguma experiência na área, quanto quem trabalha em outras áreas e começou a se aproximar de artistas há menos tempo. Foi um bom resumo? Eu espero que sim, porque por mais que a gente explique por aqui, se você não se perder, você não vai entender nada. Seguindo com o programa e falando de mudanças de formato, hoje a gente tem um convidado, entrevistado, participante, vocês vão conhecer um pouco do trabalho do Arian Mota. Olá, meu nome é Arian Mota, eu sou um artista multimídia e designer gráfico, formado na UFES agora em 2018. E desde 2012, 2013, eu comecei a fazer produção musical. Eu tenho trabalhado geralmente ou com música ambiente, para não meditação exatamente, mas uma música mais contemplativa. Ou tenho ido na linha de música mais pop, ou um pop mais experimental, tentando mesclar várias influências que eu tenho. E eu passei no edital da Secult, o 2016, Secult do Espírito Santo, e lancei recentemente um EP chamado Toy Box. Ele está disponível em todos os canais, e Spotify, iTunes, e Deezer, YouTube também. Como o Arian disse, ele está lançando seu primeiro EP, Toy Box, e as faixas estão na trilha desse episódio. Se você quiser ouvir as músicas completas e com calma, os links para o Spotify, para o YouTube e para o Deezer estão na descrição do episódio, assim como o link para você vasculhar os demais trabalhos dele. E para nos ajudar na recepção calorosa ao Arian, estão aqui conosco Fabiana Pedroni, Alana de Oliveira e Tiwi. Oi, Tiapôs. Aqui é a Fabiana Pedroni. Eu já aviso que eu entendo tanto de música quanto de dança contemporânea, ou seja, eu vim aqui só para acrescentar alguns comentários, porque eu gosto muito do trabalho do Arian e eu já acompanho de perto e de longe já de longa data. Hello, hello, hello! Eu sou a Lana e eu tô aqui para comentar o trabalho desse lindo, talentosíssimo que é o Arian. Pelo que eu já tive acesso, você tem produzido em meios variados: vídeo, música, ilustração, vertentes da arte contemporânea. Você já se apresenta, aliás, como artista multimídia. No meio disso, tem uma formação em design. Pode ser impressão minha, mas me parece que todas essas vertentes de produção possuem uma estética interligada no seu processo de criação. Você separa a concepção dos trabalhos por mídia? Você enxerga sua produção dentro de um projeto maior ou considera que cada trabalho é fechado, barra, independente? Devido a essa minha formação acadêmica em design, eu acredito que eu tento sempre explorar o lado visual e o lado musical, um complementando o outro, né? No trabalho Toy Box, por exemplo, eu peguei influência do grupo Memphis, que é um grupo italiano de design dos anos 80, que está enquadrado dentro do grupo pós-moderno, né, por muitos pesquisadores. E eu tento, com a música, imaginar o que seria a tradução desse movimento pós-moderno na construção da música. Então eu faço uso de... Vamos supor, o Memphis faz uso de cores alegres e cores primárias e nonsense, esse jogo de algo meio aleatório. Então eu tento trabalhar esses elementos na música, na construção da música. Instrumentos que são um pouco caóticos, uma melodia às vezes distorcida, sabe? Coisas que não deveriam estar ali no lugar. Eu tento realmente fazer esse link. Foi o tema do meu TCC na UFES, foi exatamente diálogos estéticos entre design e música num projeto multimídia. Como você falou, né, eu tento sempre fazer esse... Eu enxergo essa minha produção dentro de um projeto maior, sim, enxergo. E hoje em dia eu tenho tentado mesclar, além da produção visual, de ilustração, produção gráfica das fotos, print art e a música, também pensar na performance, como que a performance se encaixa nisso. Então eu acho que é muito bom pro artista não ficar estagnado, não se delimitar, sabe? Tentar explorar o máximo de mídia possível, sabe? Eu acho que é saudável para um ciclo criativo mais diversificado. Sabe que essa explicação que você deu, ela é útil em alguns sentidos. Um deles é retirar um pouco a ideia de que o artista multimídia seria um sujeito que ele simplesmente dominaria diversos meios tecnicamente. Não se trata disso. Se trata mais dos possíveis diálogos entre o que se produz em diversos meios e da impossibilidade de traduzir nitidamente o conteúdo de um meio para outro. Daí a exigência de se criar poeticamente quando se entra em contato com conteúdos que não podem ser traduzidos. E é gostoso ver como que essa produção está tão intimamente ligada a uma pesquisa acadêmica, que é algo que a gente sempre bate na tecla da importância desse tipo de pesquisa para produções poéticas, e que aqui fica muito nítido como que isso funciona, tanto ao ouvir e ver o seu trabalho, quanto na sua fala também. A gente sempre insiste na ideia de que não dá para produzir arte pura e simplesmente baseado na ideia de um gênio, criador, e por isso gosto também de entrar em contato com um trabalho sonoro, um trabalho de arte sonora que está ligado a uma monografia de design. Ah, TCCs. Todo mundo odeia no começo, mas a pesquisa, ela é uma coisa que coloca a gente em conexão com outros conteúdos, né? Força a gente a entrar num ritmo de encontrar outros diálogos, outras conversas. E é interessante, Ariane, que você diz dessa comunicação, que ela se torna mais rápida, né? Cada vez que a gente consegue se valer desses encontros e trocas com o outro de um modo mais produtivo, o nosso trabalho também vai se modificando. quando ouvimos um álbum, nem sempre a gente se atenta para todo esse processo de criação, todo esse entorno que você comenta. Citou o grupo Memphis como uma das suas influências e a necessidade de trabalhar com referências diversificadas. Esse é um dos pontos recorrentes da arte contemporânea, e que nem sempre facilita o acesso e a compreensão de alguns trabalhos. Hoje, é difícil pensar processos de criação em arte que apontem para uma só mídia. Mesmo quando artistas produzem em uma mídia específica, caso em que podem se denominar pintor, escultor, ilustrador, performer, videomaker, fotógrafo, ou seja lá o que for, a trajetória apresenta um vocabulário muito mais variado. Nesse sentido, perguntamos sobre as suas influências, quais são as mais marcantes hoje, e seria possível ainda recompor um caminho dessas influências na medida em que você passou a se entender como artista multimídia? Sinta-se à vontade para elencar e misturar exemplos tanto da música quanto de outros meios, assim como para contar um pouco mais sobre a sua própria trajetória. Um artista que me influencia muito é a cantora canadense Grimes, também a Caroline Polachek, principalmente no álbum dela Arcadia, sobre o nome Ramona Lisa. É um álbum muito importante para mim, para o meu processo criativo. E música ambiente, New Wave, principalmente o Hiroshi Ushimura, compositor japonês, e a dupla Air, é uma dupla francesa. E falando sobre minha jornada, né, eu imagino que, eu relembrando, eu acho que quem me influenciou muito nisso mesmo foi a Grimes, como eu já falei, porque eu comecei usando programas de edição de som muito, muito, muito simples. Eu comecei usando softwares online, sabe, sites online para criar música, então não era nada muito sério, muito, era muito limitado. E ela postou ela tem um Tumblr, um blog, ela postou um tutorial sobre como ela começou, qual programa que ela usa, qual microfone que ela usa, interface de áudio e tudo mais, e isso me ajudou muito a dar aquele pontapé inicial mais profissional, sabe, mais estudar o programa, começar a ver tutorial no YouTube. Então minha experiência musical mais sério começou daí. E eu tive outro momento, por volta de 2015, 16, que eu tava decidindo qual seria o meu tema do TCC, e como eu sou artista ilustrador, faço ilustração, eu quase optei por esse caminho, fazer um livro infantil, alguma coisa nesse tipo, mas eu vi a produção da Caroline Polachek. Ela tem uma série de performance chamada The Dance Archives, os arquivos de dança, que são desse álbum dela, o Arcadia, e é uma série de 10 vídeos, são muito legais, muito minimalistas, e me hipnotizou muito na época quando eu vi, e me chamou muita atenção quando eu vi um vídeo do making of do álbum, que ela só usou o computador para fazer o álbum inteiro, e somente usou softwares digitais, né, arquivo de MIDI, né, instrumento digital, para compor todas as músicas. Então ela tinha um processo criativo exatamente igual ao meu, ela só usava o computador, só usava instrumento digital. E isso me animou muito. Com a ajuda de um amigo meu, Hugo Belo, ele conseguiu uma entrevista com ela pro meu TCC via e-mail. Então foi muito importante para mim, foi muito gratificante conseguir esse contato com ela. Eu consegui fazer perguntas muito boas para ela, sabe? Ela teve muito cuidado de responder, foi assim, respostas muito grandes. Então foi muito interessante para mim esse momento de perceber que, sabe, tem gente com projetos incríveis fazendo uso das mesmas ferramentas que eu uso, sabe? Então é muito importante essa comunicação que tem hoje em dia, né? Essa troca de informação mais rápida, né? E acho que foi depois de conhecer o trabalho da Caroline que eu me interessei. Eu sempre tive interesse por performance, mas eu comecei a perceber que é um campo que eu podia explorar mais seriamente, sabe? E mesclar. Então, comecei a fazer aula de performance na UFES com o César Uapaia. E depois fui nos, é, no, fiz uma aula com, no Sesc Glória de dança contemporânea com a Carla Vandenberg, do grupo Má Companhia de Teatro. E tenho explorado muito mais esse lado de performance hoje em dia. E tem sido muito bom, assim. É como fechar um pacote, sabe? A performance, eu acho que ela é um momento onde todas essas influências e todos essas mídias diferentes, elas se encontram e estão ali, presentes, sabe? Todas ao mesmo tempo. A projeção de vídeo, né? A ilustração, a música tocando e eu fazendo a dança ou cantando, e danças que remetem às características do movimento artístico que eu sou influenciado. É bem bacana poder concretizar, né, todas essas mídias em um momento só, sabe? É muito bacana. E também desafiador, mas eu acho que compensa bastante, bastante. Uma coisa que, quando a gente pensa em retrospecto, chega a ser engraçada. A gente está tão habituado desde criança a receber influência de produtos bem acabados, tecnicamente refinados, sem pensar muito a respeito do que significa esse tecnicamente refinado e bem acabado. Por que que a gente julga esse produto como um produto refinado e outro não? E quando a gente percebe que essa estética refinada, ela representa alguma coisa? Ela representa ideais de pureza, ideais do que é mais nobre, do que é superior, enquanto aquilo que é tido como não refinado representa algo sujo, algo pobre e invendável. É, de certa maneira, libertador quando a gente percebe que a gente pode produzir e que o nosso objetivo não precisa ser produzir algo tido como limpo, como nobre, refinado e caro, quando a gente encontra referências que não são simplesmente mercadológicas, isso é libertador. E é como se pela primeira vez a gente percebesse o que interessa no nosso entorno, à nossa volta. E é justamente desse entorno e desse processo que eu comentei antes na sua fala, na segunda pergunta. É, não tem como começar algo necessariamente do zero, porque a gente já está dialogando e trocando ideia com outras pessoas e produzindo sem ter ciência de que se produz de fato, né? Até você dar ali um corpo a um projeto, formar ali dentro de um grupo mais coeso. Essas suas influências, elas são geograficamente muito dispersas, né? Isso talvez seja parte da estética que você promove também, porque são misturas de coisas de pontos muito diversos do globo, que só são possíveis dessa maneira hoje com a comunicação que a gente tem. Concordar com o Tiwi. tanto sobre essa mistura de épocas, locais e mídias empurrarem mesmo o som na direção do performático, quanto sobre isso ser uma coisa muito louca. Mas especificamente com relação à composição e produção do Toy Box. As músicas foram compostas já direcionadas para o disco, o que significaria que surgiram nos últimos meses, ou essas composições já estavam em andamento antes mesmo da perspectiva de se complementarem? Essa pergunta pressupõe que elas se complementam, o que pode ser apenas uma impressão de ouvinte. Em todo caso, como composições independentes, você gostaria de tecer comentários sobre cada uma das faixas? No caso, o Toy Box, ele começou em 2015, então já tem uns 3 anos que ele está sendo produzido. E ao longo desse tempo eu fui percebendo que o que eu queria contar, fui vendo algumas músicas que conversavam uma com a outra, né, tinha um diálogo em comum, e as coloquei juntas dentro de desse EP, né, desse trabalho. Geralmente é assim, é difícil começar um projeto do zero, pensar, vou fazer um álbum sobre tema X e daqui eu já vou trabalhando nas músicas. É mais no sentido inverso, de eu vou produzindo e vou vendo músicas que vão se encaixando, conversando, e aí eu penso em ajuntar num trabalho final, né? Eu vejo que meu processo criativo, ele se encontra muito no campo do inconsciente. Eu falo muito sobre, né, memória, sonhos, então inconscientemente eu vou descobrindo coisas que eu pensei que eram sonhos, na verdade, que aconteceram quando eu era criança. Então, também inconscientemente, de uma forma bem orgânica, essas músicas vão se encontrando uma com a outra, né? Vão encontrando esse diálogo entre elas. E qual seria esse tema, né, do EP Toy Box? Ele conta a história de um boneco que foi abandonado e procura por uma sociedade ou pessoas ou outros brinquedos que vão ajudar a se consertar. Ou não se consertar, mas se sentir pertencendo a uma comunidade ou sendo funcional de alguma forma. E eu lembro que uma imagem geradora para esse álbum foi quando eu era criança, eu vi um boneco do Teletubbies, o Paul, o vermelho, abandonado no meio da rua. E foi a primeira vez que eu tinha visto um boneco abandonado. Eu era bem criança, assim. Eu comecei a partir de pesquisas de memória, né? Fazer pesquisas da minha própria memória e colocar isso dentro como tema dessas faixas, dessas músicas. O trabalho da Katia Canton, o livro dela é O Tempo e Memória, de 2009, me influenciou muito nessa pesquisa. E também a pesquisa da Feigl Strauer, o livro dela é Criatividade e Processo de Criação. A primeira faixa, a intro, ela tá literalmente convidando o ouvinte pro álbum, né, para esse universo que foi criado para ele, falando welcome, welcome, bem-vindo. E tem uma brincadeira que fala sobre a realidade e o que não é a realidade, né, o sonho, o que é real. Eu falo um pouco sobre o que é mais importante, né, se é sonhar ou se é viver no mundo real, e é uma pergunta que fica em aberto. E a segunda faixa, Dollhouse, seria, eu imagino que seria tipo uma espécie de santuário para os brinquedos quebrados. E é uma metáfora para as pessoas que se sentem quebradas, ou se sentem não pertencentes à sociedade. Tem muitos exemplos, negros, gays, transexuais, enfim. É uma metáfora para isso. E na faixa 3 eu falo, o Queer Melasse. É uma faixa que eu canto em francês. Eu falo sobre ansiedade e sobre timidez e como que eu tento contornar isso. Então, esse projeto também é uma conquista pessoal, sabe? De conseguir ir pro palco, sabe? Conseguir me expressar publicamente é uma conquista pessoal. Essa faixa é sobre isso, basicamente, em como contornar a ansiedade. Na faixa 4, Sakura, é uma faixa que fala sobre o hanami, que é uma expressão japonesa que significa observar o florescer da cerejeira. Sakura quer dizer cerejeira. E é basicamente sobre isso, sobre contemplação. É uma música que mistura elemento ambiente e música eletrônica, né, mais pop. E o álbum, a partir daí, começa a ficar um pouco mais agitado. A faixa 5, Jump, fala basicamente sobre se movimentar. sobre a importância de se movimentar, sobre o prazer de se movimentar, dançar, né, pular. A faixa seguinte é Fake for Princess. É uma faixa bem eletrônica mesmo. E Fake for é pele falsa, né, como aqueles casacos de pele falsa. E é uma... Essa música fala sobre o prazer de se vestir de formas estranhas, sabe? E durante a performance eu faço uso de roupas experimentais, né? Roupas bem bizarras até. E muitas delas foram co-construídas com o Caxiel Vitorino. Ele me ajudou na construção de muitas dessas roupas. E é basicamente isso, essa faixa. A faixa seguinte é Unicorn Tea Party, a festa dos unicórnios, a festa de chá dos unicórnios. E é basicamente uma festa final, seria tipo a última festa. Só que acontece um incêndio durante essa festa no final. E eventualmente alguns dos bonecos que estão reunidos morrem. E então a gente vai para a última faixa, que é Outro, que é a faixa de encerramento, que não tem fala, é a única faixa que não tem fala, só tem tipo sayonara, que é tchau em japonês. E é uma faixa que eu tentei remeter a uma sensação de estar num espaço ou indo para um paraíso ou alguma vida após aquilo. Então eu já estou trabalhando no Toy Box 2, que é basicamente o que seria essa pós-vida para um boneco abandonado. É basicamente isso, acho que eu falei sobre todas as faixas. Eu tenho que confessar que das duas primeiras vezes que eu ouvi o EP, isso deu uma bagunçada na cabeça, porque eu já conheço um pouco do seu trabalho como ilustrador, então quando eu ouvia as canções, eu imaginava um cenário com as suas ilustrações, com os personagens que você cria. Mas isso não significa que as ilustrações estivessem submetidas ao som. Quando eu retorno para ver as ilustrações, eu continuo a acompanhar o som. O som continua na minha cabeça, quer dizer. O que também não significa que fosse uma trilha sonora para as ilustrações, porque as personagens que eu imaginava enquanto ouvia as canções não são exatamente aquelas que estão na ilustração. No fim das contas, deu uma fritada na cabeça, mas aí eu me lembrei de alguns videocolagens que você fez com animações, e talvez seja isso, talvez a solução para mim enquanto escuto o EP seja imaginar animações. Talvez eu tenha até criado uma expectativa por futuras animações. Meu Deus, é muito plot twist a todo momento. Você fica sem chão. E essa imprevisibilidade, ela vai se tornando mais efetiva, envolvente, na medida em que essas faixas avançam, né, do álbum. É, a conexão com uma linguagem mais diversificada certamente contribui para que a gente pare de querer prever, de se preparar para o que vem em seguida dentro dessa narrativa e se deixe, de fato, levar pelos conflitos da música, da construção ali. É bem interessante esse cenário sonoro que você compôs, né, para o Toy Box, com as suas ilustrações. Na medida que você vai falando, dá para ir imaginando os personagens, as ilustrações. Eu dei uma olhada no seu TCC também. E é realmente bem, bem bacana como que você compôs tudo. E, no fim das contas, a gente tem quase uma micro-ópera lo-fi, né? A gente tem uma história e tudo. Quer me nascer. Apesar da estética da precariedade ser quase uma constante na arte contemporânea, eu acredito que nenhum de nós já teve muito contato com a cultura lo-fi especificamente voltada para a música, ou tenha se aprofundado muito em algumas frentes as quais me parece que você já esteja conectado, como Vaporwave e Smooth Jazz. Você poderia indicar outros conteúdos que seriam auxiliares para quem quisesse aproximar dessas estéticas? Eu não sei. Vaporwave, eu realmente não sei se é exatamente a minha estética. Smooth Jazz, eu não sei. Eu, é difícil se enquadrar. Mas eu acredito que Vaporwave, talvez, eu esteja mais ligado ao movimento, ao estética Vaporwave, no primeiro EP que eu lancei, que se chama Holograma. Ele tá no Bandcamp, mas futuramente eu pretendo, esse ano, colocar ele também no Spotify, etc. Bom, sobre lo-fi, eu tenho um site muito legal que se chama Bedroom Producers Blog. Se eu digitar Bedroom Producers Blog, é um site que tem muito, para quem quer produzir de uma forma lo-fi, né, com programas de graça ou muito baratos, é um site muito bom, que ele te dá exemplos, né, de onde baixar esses plugins e outros instrumentos digitais. A grande parte do que eu uso é de graça, assim, são pouquíssimos instrumentos digitais que eu comprei. Hoje em dia dá pra achar muita coisa na internet, tipo, tem uma comunidade enorme de youtubers que fazem conteúdo pra, tipo, de tutorial, pro programa. Eu uso o Ableton Live, a versão 9 dele. É um programa muito amplamente conhecido, assim, muito usado profissionalmente. E tem muito tutorial nele. Eu acho que deveria ter mais tutorial em português. É um pouco difícil. Eu me proponho, talvez, a fazer, daqui a um tempo, um tutorial em português dele. Porque tem muito pouco. A maioria que você encontra é em inglês. E pra explicar um pouco, né, o que exatamente é o termo lo-fi, é low fidelity, ou seja, baixa fidelidade. É não se preocupar em ter aquele som completamente limpo ou completamente masterizado de estúdio, porque é um estúdio caseiro, a minha produção, pelo menos, é feita em casa. Então a qualidade do som não vai ser 100% polida ou 100% acabada, mas essa é a própria estética, sabe? Ter pequenos errinhos ou pequenos sons no fundo, ou essa textura. Tem muito artista que bota textura pra parecer que é uma produção lo-fi, sabe? Pós-edição de ruídos pra que a música fique com essa fidelidade baixa, né? Com o ruído mesmo, né? Com aquele granulado de vinil. Quando você fala, Arian, sobre essa inserção de ruídos, de elementos que consideramos ali como precários do dia a dia, tem uma aproximação muito interessante com a área de artes, né, artes visuais como um todo, que também se vale desses materiais do dia a dia como parte do discurso, não apenas por uma disponibilidade de outras ferramentas ali mais acessíveis de fato, como você comenta, né, que toda a sua produção, no final das contas, ela acontece no seu computador, na sua casa, mas também como um modo de aproximação do sujeito, de um envolvimento, que é algo que a gente observa muito mais forte ainda mais na arte contemporânea do que necessariamente na arte moderna, mas que já estava ali, já, né, dentro desse discurso. E, por favor, ajuda a galera a encontrar materiais em português. Quando você disse que estava pensando ali em fazer esses tutoriais, né, tornar ali aquele material mais acessível em português, meu coração disparou. Isso seria lindo mesmo. Essa estética da precariedade é algo bem recorrente na arte contemporânea, né? Muito por conta da quebra da obrigatoriedade do uso de materiais tradicionais das artes. E essa é uma das coisas que permite que hoje, por exemplo, a gente possa produzir um podcast sem ninguém na equipe ter formação em rádio e TV ou ter super equipamentos profissionais. Mas, principalmente, gostar dos resultados que, propositalmente, não são tão requintados. Tio, desse jeito vão achar que você tá querendo se tornar um personagem do Arian também. Depois vocês se acertam. Para encerrar, Arian, diga como os ouvintes podem te encontrar e fazer contato, comprar e ou acessar seus trabalhos e mais quaisquer indicações que você considerar interessante. Muito obrigado por contribuir com a gente e eu vou ficar na expectativa de que você volte em outros episódios para falar dos seus trabalhos em outros meios também. Para quem quiser seguir meu trabalho, eu tenho rede social, Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar Arian Mota. No Instagram é Arian_Mota, com 2 T's. No Twitter é Arian Mota, tudo junto. Facebook é Arte Arian Mota. Daqui a pouco vai sair a versão física do CD, do Toy Box. Vocês podem ouvir eles em qualquer plataforma digital. É só procurar Toy Box Arian Mota, vai achar em qualquer plataforma, Spotify, Deezer, YouTube e iTunes, etc. Muito obrigado pela oportunidade aqui de participar do podcast e até uma próxima. Encerramos mais um episódio. Você gostou? Detestou? Quer falar alguma coisa sobre o trabalho do Arian, sobre nosso programa ou fazer algum comentário aleatório e meio impertinente? Fique à vontade, fala com a gente. Se você quiser participar do Manda Áudio, é só mandar a sua mensagem para nãopodetocar@gmail.com. Ah, não sabe como gravar e enviar áudio? Dá para fazer isso direto pelo celular. Na descrição desse episódio tem um link para um vídeo em que a Fabiana explica de modo bem didático como você pode fazer isso. Mas se a timidez te impedir, não precisa ser só por áudio. Manda mensagem escrita mesmo e diz que é para o Manda Áudio que a gente encontra uma voz bem interessante para ler o seu texto. Quer mandar foto, desenho, vídeo, esculturas de amoeba? Manda! A gente aceita de tudo. Pera! Você é jovem demais para saber o que é um e-mail? Então, segue o tio e no Twitter pelo @nãopodetocar. Lembra que o D de pod é mudo. Ou nossos outros perfis, da Alana, meu, da Fabiana e do André. Tá tudo na descrição do episódio. No mais, você pode assinar nosso feed pelos agregadores, pelo e-mail, pelo YouTube. E se quiser ajudar a gente, tem duas formas bem simples. Avalie a gente lá nos agregadores ou recomendo Não Pode Tocar para alguém que você goste ou que você odeie. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tem mais um episódio do Manda Áudio. Valeu, falou! No one Thank you.